Boa noite, sendo identificação, desça para 4.000 pés, chegada a ponte. Ajuste 1020. Controle, Bruno 805, passando o número 6 para 1 no 5-0. Bom, 805, boa noite, sendo identificação, desça ao 050 pro DITAP. 050 e DAP, boa garoto. ...6212, autorizada a sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Ajuste permanece no 020. P20, está autorizado o ILS, reporte estabilizado, sinal 62. Salvador, boa noite, Azul, 4062, está cruzando 220 para 150. 4062 da Azul, boa noite, sendo identificação, desça ao 060, chegada a Mare, sua indicada? Indicada 300 mais, na Mare, descendo para amigo 060, na Mare, Azul, 4062. 062, sim. estabilizando o localizador, Cenar 62, 12. Cenar 62, 12, complete na última torre, 118, 612. 112, obrigado. Zona 52, livre de restrição, desce para 2018. 2.0183, 1.52. Oi, boa noite, né? 6212. Boa noite, 6212, check trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro 1020. Vim de baixar travado, está autorizado o pouso? Ah, firmo, livre pouso. E poxa, né? 6212. Ativo, livre LS 3152, desce 2020, reporte estabilizado. Confirmando ajuste agora no 020? No 020 ajuste. 020, 3152. Solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. 129, ok. Sendo identificação desse 050, chegada Mari. Descendo até o nível 050, chegada Mari, com 1794. Siga via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11. 805, desce para 2020, livro final e LSP, reporte estabilizado. 2020, reporte estabilizado, voo 1805. Voo 1643, livre de restrição, desce para 3 mil pés ajustado, 1020, confirme sindicada. 259. Redução 21109, gol 1643. Reduzimos. Atenção 2, boa noite, gol 1606, informação Delta. 1606, muito boa noite, aciona identificação, desce ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, gol 1606. 3152, estabilizado. Afirmo. Torre 118, 95, bom pouso. 118, 95, boa. Azul 4062, livre de restrição em TAP, desce para 4.020, confirme-se indicada. Indicada, está 370, reduzindo para 2509, descendo para... Confirme, 4.000? 4.000, redução para 4.000, descendo para 4.000, ajustado 1.020, reduzindo agora 200 nós. O azul 4062 está seguindo com o número 3 na aproximação. Número 3 na aproximação, reduzindo para 4.000, 1.020 no ajuste, o azul 4062. Voador da 38, corrija 3152 abaixado e travado. 3152, livre pouso na 10, vento 030 graus com 3 nós, altímetro no 020. Livre pouso no 020, 3152. Salvador, boa noite, 10258, informação Delta, está passando, já passaram do 70 para o 1950, Pavone. 6258 do Oceanera, acione a identificação, desça o 070, na chegada Mari. Identificar e descer até o 070 da Mari, 6258. 152, solo os 45, livre direita, solo 121, decimal 9. 1219, 3152. Para o 020, o limite será o localizador. Distração à esquerda 020, limite ao localizador, azul 406. Alô, boa noite, o 3152. 3152, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, Porto Medo. Alfa Juliette para o 3152. É 203. Obrigado pela coordenação aí da chegada. Tá? Nada aqui. Já tem mais uma. Um abraço. Sete. Azul 4062 desce para 3.020. 3.020, azul 4062. 4062 da Azul para o localizador, curva direita para o 070. Descendo a curva direita para o 070 para o Locker Azul, 4063. Boa noite, 05, estabilizou? Afirmativo. Corre 118, decimal 95. 18? 1895, 95. 295, obrigado. Gol no 714, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite será o localizador. É autorizado descida para 3.000 pés, estado 1.020. Mantenha proa, limite localizador, autorizado 3.000 pés, estado 1.020. Gol no 714. Gol no 606, desce para 4.020. 4.000, comigo 5, 606. Oceaner 6258, desce para o 050. Localizador, Glide 643. 643, complete final, torre 1186. Correção, 1185. 186? 1895, 118 decimal 95, gol no 643, bom pulso. 643. Vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 015, o limite será o localizador. É, esquerda 015, limitado localizador, voo 1606. Salvador 643, a 30 segundos do Índia Serra. Polo 642, continua a aproximação, número 2 para pouso. 643. LS, o azul 4062. 4062, azul completa final, torre 1895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, PLS, da pista 10, 12 minutos. Boa noite, 4062, reporte externo. 0 externo, 4062. No 606, reautorizado 3.000 pés, ajustado no 020. 3.000, gol no 606. Oi, Charlie Alfa. Charlie Alfa, boa noite, oceano identificação. Desça ao 60, chegada Mari. Ao 070 Mari, identificou o Mike Charlie Alfa. 9. 019. 47 para o 2105 Charlie Alfa. 5809, buenas, desce agora para o 1, correção, 210 inicialmente, pro de Itapia. 2102 de Tapla, 7509. Uno 606 para o localizador, curva direita para o 050, descendo para 2.000 pés, ajustado 1.020. Direita 050, descendo para 2.000 pés. Bom, 7 para o 4, gente. 210, até 5809. 5809, somente para informação. Tem aeronave agora que o senhor vai ultrapassar, posição de 2 horas, 14 milhas, está no rumo oeste, passando 190 para o 060. Só tem descida livre para 3 mil pés, ajustado 1020. E aqui o tráfego, o ADS 5809. Solo 643, solo 54, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, vou aumentar. Tem autorizado 3 mil pés, vibração, mantenha presente proa, aguardando localizador, caso de falha, o Xané 6258. Voo 714, estabilizado localizador. 714, completa redução para aproximação, torre 118,95. Oi. 118,95, Bola 704. Xener 6258, redução indicada 1709. Iniciando a redução indicada 1970, Xener 6258. Ou 1606, iniciando a redução para aproximação. Já está reduzindo, está ligado no localizador. Gente, aguarde para transferência, Gol 1606. Bola 6609. Web 5809 da presente Duna, mantendo descida para 3 mil pés. Tem condições de acelerar? Gente, o 5809 está autorizado a descer em high speed, descendo para 3 mil pés para o de Duna. Prossiga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, o Funda 646. Da web, está autorizada a descida para 3 mil pés, ajuste 1020. No 606, chame agora a torre 118,95. Obrigado, bom dia. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1606. Boa noite, Gol 1606, reparte externo. Camaré externo, 1606. Gol 1714, passando o localizador. Gol 1714, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Gol 1714. Meia 258, desce para 2020, interceptando essa pro localizador. Desce para 2000, no 020, intercepto lock nessa pro, mais 258 da hoje. Quatro 062 no solo 57, direita solo 121, decimal 9. Direita pós 129, com solo do 40. Solo Salvador, boa noite, no sul 4062, bem-vindo, consigo ver Alfa GBL, portão 08. Alfa Juliette, porção 08, azul 40062. Charlie Alfa, controle. Mais Charlie Alfa. Gente, voo ITAP, descendo para 4 mil pés, o mais Charlie Alfa. ITAP 4 mil, 1020. 1020, ajuste em Salvador, proa de ITAP. Mais Charlie Alfa. Localizador 62 milhas para Dona Ocho, né? 6258. 6258, complete sinal torre 118-95. Complete sinal torre 118-95. Boa noite, bom feriado, 6258. Finalmente. 5809, redução a critério para aproximação. DS 2000, 1020, livre sinal e LS XAI reporta estabilizado. Mandarato, 5 Solo 1, 2, 1, 7, 1, 4. Bem-vindo para o Siga Via Alfa, Juliette, portão 2, 1, 7, 1, 4. Voo 1, 7, 1, 4, Alfa, Juliette, portão 2. Torre Salvador, boa noite, o Chané 6258, 3 milhas para o externo, estabilizado no localizador. Chané 6258, ajuste 1020, continua a aproximação, guarda na pista livre, reporte quando baixado e travado. Está baixado e travado no 020, ajustado 6258, guardando. Cada 2739. Sim. Da trip redução 2409. 240, reduzimos 5344.